O infeliz que dita a maldição da terra é o próprio homem que promove a guerra. Bombar, bombar de alta destruição é o desejo que tá dentro do seu coração. No livro da vida, Jesus escreveu: cê tem que amar o meu igual cê ama o seu. Se é guerra, é guerra, eu vou guerrilhar. E se seu sangue jorrar, o meu vai embossar. Isaías capítulo 51 é uma palavra de fé que vale tipo dundu. Se leu, valeu, se não, leu, se fudeu. Não adianta crescer, usar o que é meu. Porque guerra é guerra, bomba é o efeito de homem pra homem, de peito pra peito. Na selva do gueto ainda quebram corrente milhares, milhares de sobreviventes. Psique infernal, o trair imortal que tá bem na sua frente, não enxerga, é real. O pior inimigo é desleal pra vencer, que é o próprio medo que vem de você. Macabra noitada e o frio da cilada, cortes com navalha, mina assassinada. Os parentes local que não teve Natal, nem quis festejar um ano, nem carnaval. Família incompleta é sempre quem sofre, porque tem um na guerra do corre. Se você é cabuloso, eu quero ficar de boa. Brasil, favela, terra da garoa. E o tá de refém na sua própria quebrada. Uma ligue no mata na noite alterado. Finado, esqueceu, prometeu, se fudeu. Matou a tiazinha, o tiozinho, depois dos dias morreu. Agiu pelo errado, sem trégua, covarde. Feriu vários lados, pilantra, foi tarde. É responsa, demonstra, batalha na vida. Que honra com ódio de ferida. Enquanto o mundo gira, vários estão morrendo. Se é guerra, é guerra, sente o gosto do veneno. Mas por quê? O guerreiro de fé nunca chela. Que é pique em favela, jamais amarela. Aê, chão. Quem vê cara não vê coração. A maldade se esconde na obsessão. Ei, não. Guerra é guerra, o mundão tá no peito. Aqui é desse jeito, na selva do gueto. O quê? E se não eles não tem, meu perigo é o pior. Crocodilo que diz ser amigo, amigo. O guerreiro de fé nunca chela. Que é pique em favela, jamais amarela. Aê, e quem vê cara não vê coração. A maldade se esconde na obsessão. Né não? Guerra é guerra, o mundão tá no peito. Aqui é desse jeito, na selva do gueto. Do gueto. E se não deves não ter meu inimigo, ao mal crocodilo que diz ser seu amigo. A sustentável defesa do ser humano não te faz entender. O mal que está propagando, prejudicando o quê? Tá acabando com os pretos, plantando a semente no ódio, no peito. E não vê se você que nós vai implorar. Se é guerra, é guerra. Nós vai é lutar e de peito erguido eu vou prosseguir. Você só vai me matar se Jesus permitir. Que do tamanho de Jó, assim é minha fé. Você não é nada sem Deus, aí se liga, mané. Que a sua bomba é pequena perto da revolução que Jesus Cristo fará na sua volta, né não, né não. Guerra é guerra, o mundão tá no peito. Aqui é desse jeito, na selva do gueto. Do quê? E se não deves não ter, meu perigo é o pior. Crocodilo que diz ser seu amigo. Guerra é guerra e o guerrilheiro vai guerrilhar. Vou na fé que o jogo é pra ganhar. Seja onde for, Deus tá por perto. Até morrer eu vou correr pelo certo. Pra iluminar, reforçar meu caminho. Faço uma oração no chão, muito espinho. Cabelo voa, o barato endoida. Vê onde pisa, se não se corta, se destrói na faca. Você tá ligado, feito cão e gato. Tanto aqui é mato, pontapé, estresse, uma pá de soco. Sobreviventes da cena do louco. Sofredor, favela e tal. Se é polvinha que só diz o mal. Um guerreiro de fé nunca gela. Tem Jesus no coração e jamais vê novela. A vida é assim, cochilô é sem boi. Sem lei, sem rei, Moscou, você já foi. Guerra é guerra, eu tô nela em ação. Deus é a solução, João, paz pros irmãos. Pode o crer. Guerreiro de fé nunca gela. Que é pique, favela, jamais amarela. Aí já, e quem vê cara não vê coração. A maldade se esconde na obra. Né não? Guerra é guerra, o mundão tá no peito. Aqui é desse jeito, na selva do gueto. Do quê? E se não deves não teme, é o perigo, é o pior. Crocodilo que disse seu amigo. Aí, na maior humildade, vou falar. Aí, pera aí, rapidinho, rapidinho, porque eu acho que a gente deve explicação pra vocês aí. Aí, é o que eu sempre falo, moro? Cantar é mó boi, o latino é quase mulher e canta também. Então, certo? Aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aí, cantar é mó mamão. Eu quero pedir desculpa pra vocês, porque todos vocês são importantes nesse momento. Isso aqui é uma gravação de um DVD, Trilha Sonora do Gueto, Realidade Cruel. Então tem esses problemas, porque praticamente já não é mais aquele bagulho de chega na adrenalina e canta. Aqui a gente tá seguindo uma métrica, então tudo isso foi necessário pra que isso saísse com muita perfeição. Porém, Deus tá com nós, porque eu sou de Deus, senão ele não tinha trazido todos vocês aqui. Pera aí. Aí, aí, só falar um bagulho importante. Eu tenho certeza que todos vocês vão cooperar. Quando eu acabar de cantar, eu vou estar aí no meio com vocês pra prestigiar o Realidade Cruel, o Douglas, o Fragante, que é meus amigos pessoal. Firmeza? Muito obrigado. Aí, agora, chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí. Vou contar uma história pra vocês aqui cabulosa, ó. Aí, se liga aí. Aí, esse aqui é o DJ Pudim. Quando eu conheci o Pudim, eu tinha 18 anos, certo? Eu tinha 18. Hoje eu tenho 32. E o Pudim ainda tem 30 anos. Ele já tinha 30 quando eu conheci ele. Como você conseguiu? Não sei, aí eu não sei. Aí,